adornado de riqueza, suas roupas, sua mesa, nada lhe fazia falta. Havia também um pobre homem no caminho, esmolas vivia pedindo, e ali na porta se assentava. E desejava se alimentar com as migalhas que daquela mesa sobrava, tão cheio de feridas e chagas. Era triste aquela situação, e no seio de Abraão ele foi descansar. Esqueceu que o dinheiro pode comprar o mundo inteiro, mas não compra salvação. A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo, seja pobre ou seja rico, e morar lá em Sião. Aqui na terra você pode não ter nada, mas lá no céu você já tem uma morada. O homem pode até não dar nenhum valor, mas com seu sangue Jesus Cristo te comprou. Aqui na terra você pode não ter nada, mas uma mesa pra você está preparada, e muito em breve você vai se assentar e com o rei irá esqueceu que o dinheiro pode comprar o mundo inteiro, mas não compra salvação. A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo, seja pobre ou seja rico, e morar lá em Sião. Aqui na terra você pode não ter nada, mas lá no céu você já tem uma morada. O homem pode até não dar nenhum valor, mas com teu sangue Jesus Cristo te comprou. Aqui na terra você pode não ter nada, mas uma mesa pra você está preparada, e muito em breve você vai se assentar e com o rei irá cear. Aqui na terra você pode não ter nada, mas uma mesa pra você está preparada, e muito em breve você vai se assentar e com o rei irá cear. Os portões vão se abrir, Jesus vai te chamar, e uma coroa de glória ele vai entregar. A medalha em teu peito ele vai colocar, filho, você venceu. Naquela mesa você vai se assentar, todo sofrimento ali vai acabar. Uma nova história vai começar, no céu você vai morar. Vai morar, vai morar, no céu você vai morar.